do Rio Pardo, Estadão de Minas Gerais. Nós temos da rádio VGFM exibindo nosso programa, tocando a minha nova música na programação. Muito obrigado a todos da equipe, viu? Todos os ouvintes, um beijo pra vocês. Valeu, Aldinei Pereira, cabra danado. Um abraço, minha querida Milena da Silva, em Nova União, Contriguaçu. Os amigos da rádio Raio de Luz FM, no Mato Grosso, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Minha querida Josineide Jacinto, em Mossoró, Rio Grande do Norte, ouvindo o nosso programa. Um beijo pra vocês. Minha querida Maria de Fátima Moraes, em Rio Doce, Minas Gerais, ouvinte da rádio Doce Terra FM. Um abraço a todos vocês, viu? Por falar nisso, o filho Kelvin, da minha querida Maria Angélica, também aí de Rio Doce, está aniversariando hoje. Valeu, minha querida Maria Angélica, obrigado pelo carinho, viu? E ela pediu uma música do Roberto Carlos pro Kelvin, filho dela, aniversariante de hoje. É mais ou menos assim, ó. Eu tenho tanto pra te falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Ei, Kelvin, é a sua mamãe cantando pra você, viu? Vamos de música, quem canta bonito, Zé Ricardo e Thiago, Turbinada. A noite bombando, ela chega arrasando, não vai prestar. Eu chamei meu amigo e disse pra ele: essa que eu vou pegar. Quando vi, eu já tava puxando seu braço. E tome, tome, amasso. Meu Deus do céu, nossa, eu acho ela top. Nossa, eu acho ela boa demais. Tá doida, é mais gostosa. Turbinada na frente e atrás. Nossa, eu acho ela top. Nossa, eu acho ela boa demais. Tá doida, é mais gostosa. Turbinada na frente e atrás. Se eu pegar você, vai me prometer que vai ser só minha. Mas eu vou te dizer, não quero saber de chega de gracinha. Ha! Se eu pegar você, vai me prometer que vai ser só minha. Mas eu vou te dizer, não quero saber de chega de gracinha. A noite bombando, ela chega arrasando, não vai prestar. Eu chamei meu amigo e disse pra ele: essa que eu vou pegar. Quando vi, eu já tava puxando seu braço. E tome, tome, amasso. Meu Deus do céu, nossa, eu acho ela top. Nossa, eu acho ela boa demais. Tá doida, é mais gostosa. Turbinada na frente e atrás. Nossa, eu acho ela top. Nossa, eu acho ela boa demais. Tá doida, é mais gostosa. Turbinada na frente e atrás. Se eu pegar você, vai me prometer, que vai ser só minha. Mas eu vou te dizer, não quero saber de chega de gracinha. Ha! Se eu pegar você, vai me prometer, que vai ser só minha. Mas eu vou te dizer, não quero saber de chega de gracinha. Pegar você, vai me prometer, que vai ser só minha. Mas eu vou te dizer, não quero saber, chega de gracinha. Aê, mundo sertanejo, é isso aí, música do seu rádio. Olha, voltando aqui para Vargem Grande do Rio Pardo, onde nós temos a VGFM. São tantos e tantos pedidos de alunos, ó. A minha querida Iva Aparecida pede alô. A todos vocês, a Lana Amorim também pede alô. Um abraço, muito obrigado. Tantos e tantos ouvintes nós temos nessa linda cidade, viu? Um abraço, muito obrigado. Meu amigo Marcos Martins, diretor da Web Rádio Digital Music, aí de Caputira, Minas Gerais, exibindo o nosso programa todos os dias às 17 horas. Vamos mandar os CDs de promoção aí, viu? Para você sortear com os ouvintes, viu, Marcos? Um abraço a você, todos da equipe. Muito obrigado. A diretora é a vice-diretora, né? É a. Deixa eu ver aqui. Depois eu falo o nome dela, tá aqui. Um abraço a todos vocês aí, viu? Ouvintes da Rádio Caputira, em FM de Minas Gerais. Não, da Rádio Web Rádio Digital Music, em Caputira, Estadão de Minas Gerais. Ô, Diego Valadares, desenrola, rapaz. Vamos de música no quadro Ao Som da Viola de hoje. Quem canta bonito, Leandro e Ronaldo, recordam Rumo à Goiânia. Daqui a pouquinho vamos receber no programa este amigo que canta bonito, o Baldez Saraiva. E o meu amigo Jordel também, que é um grande cantor. Eles estão aqui no estúdio, daqui a pouquinho, com muita música e um bate-papo bacana com eles. Cantam Leandro e Leonardo, Rumo à Goiânia. Agora no Mundo Sertanejo, Ao Som da Viola, Ao Som da Viola. O carro está rugindo, parecendo fera, voando baixo em Campinas, na Via Anhanguera. Já estou vendo ao longe a linda e doce Ribeirão, toda iluminada feito um céu no chão, na noite azulada de uma primavera. A saudade já não cabe no meu coração, como faz na estrada os pneus no chão. Uberaba e Uberlândia já deixei pra trás, em Tumiara entrando em Goiás, quase que eu decolo frio de um avião. Ei, Goiânia, não deu pra segurar a barra, então eu olhos relucentes que eu busco agora, se me chamam com desejo, pra mim não tem hora. É por isso que eu ando em alta rotação, feito um asteroide na escuridão. O motor do carro parece que chora. O sol agora está nascendo, está chegando o dia. Mas sei que valeu a pena tanta correria. Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho, pois passei a noite voando sozinho dentro desse carro pela rodovia. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Já estamos de volta, Mundo Sertanejo está no ar, meu amigo João Rodrigues, da Liberdade FM, de Sobralha, Minas Gerais, e programa Sucesso, de 7 às 8 da manhã. Muito obrigado, viu, a todos vocês. Minha querida Zilma Ribeiro, de Santa Luzia do Paroá, Estadão do Maranhão também, não perde o nosso programa. Meu amigo Roxinha, Roxinha da Vanderlei FM, Roxinha, o Elenaldo Oliveira, a Sheila, a Aline, o Luciano, todos vocês da equipe da Vanderlei FM, na linda cidade de Vanderlei, Estadão da Bahia. Um abraço, muito obrigado a todos vocês. Minha querida Maria, Maria Nilde dos Santos, de Nova Matrona, Salinas, Minas Gerais. Os amigos da Rádio Cultura, Cultura FM, exibindo o nosso programa. Um abraço, Valmir Clabuchar e todos da equipe. Vamos de música, quem vai... De música sim, agora vamos receber, conforme anunciamos no início do programa, vamos receber aqui meu amigo Baldez Saraiva, meu amigo, seja bem-vindo. É isso aí, Diego, obrigado por nos receber aqui, você é uma pessoa que a gente se conhece há muito tempo, apesar que nós somos novinhos, né? Pois é, mas nós a gente já aí. Se conhece há bastante tempo, já é fizemos verdade. Show junto, é muito bom estar aqui com você na Rádio Mundo, no programa Mundo Sertanejo, é bom demais. Baldez Saraiva, nós, como você disse, a gente é amigo há muito tempo, sempre encontrando por aí nos shows, nos camarins. Eu sei que você é um cara muito batalhador. Você está com isso quantos mesmo. Anos de carreira cantando? Exatamente 20. 20, né? 20 anos. Oh, muito tempo. Eu tenho 23. Então. Comecei novinho com Valério, você lembra, né? Lembro. Como lembro? Valério e Valadares. Como pode esquecer, né? Não tem nem jeito, né? Seu amigo é o Valério, né? Meu amigo. Nosso saudoso Nesse Valério. Tempo, até assim, eu não tinha grande conhecimento com você, conheci através do Valério, né? Exatamente. Correto. Célio Antônio, né? Célio Antônio da Rádio Nacional. Ele está lá até hoje trabalhando, programando. Só não é uma mãe, porque já é um pai, né? É verdade. Ô, Baldez, eu fico muito feliz em ver você aqui no programa Mundo Sertanejo, aí falar, cantar para milhões de ouvintes, graças a Deus. Nosso programa é muito ouvido pelo Brasil inteiro, pelas nossas emissoras afiliadas, né? Isso mesmo. Eu fico muito feliz de te receber aqui, e você está acompanhado desse amigo e irmão, meu irmãozinho Jordel, né? O Jordel, grande cabra danado, né? Já fiz dupla com o Jordel, hoje é meu produtor. Olha! Né? E tá do meu lado sempre, tá, né? Do meu seu compadre, lado. A gente tem um respeito muito grande um pelo outro, é uma pessoa... Mas isso é que é importante. Jordel, tudo bem, meu amigo? Fala aí. Jordel! Só não pode gaguejar. Boa tarde também, né? Com certeza. Jordel, tudo bem? O privilégio é meu, é reencontrar com certeza com um amigo de tantos anos, o Diego Valadares, né? É grande músico. Hoje em dia também grande apresentador, né? Obrigado. Locutor, né? Nós estamos aí aprendendo no dia a dia, né? Com certeza. A cada dia que passa a gente aprende mais. Mas isso que é gostoso, né? E hoje eu estou aqui junto com o Baldez Saraiva, né? Que sim, vai mostrar o trabalho novo, que está excepcional o trabalho. É verdade, né? Eu ouvi o CD, então, muito bom. É um privilégio que eu tive de produzir esse trabalho eu dele. Eu tive sorte de ter você comigo. Ah, obrigado. E estamos aí para mostrar o trabalho, né? Vamos chega nessa. De rasgar cedo. Chega, agora, né? Vamos lá. Vamos cantar. Baldez, eu estava ouvindo o seu CD, você fez algumas regravações que eu amei. Ficaram muito boas. Que bom. Por exemplo, essa, a faixa 2 do CD, Domingo Feliz. Que música linda. Vamos cantar? Vamos cantar ela. Canta, Baldez Saraiva, no Mundo Sertanejo, Domingo Feliz. Alegre vai ser, eu pretendo sair com você. Ei, ei, ei, que dia feliz. De mãos dadas vamos andar, muitos beijos iremos trocar. Ei, ei, ei, que dia feliz. Meu dia, eu vou ter o seu amor. que eu quero voltar. Só você vai me compreender. Yeah, yeah, yeah, que dia feliz. Nossos sonhos de amor vai durar. Para sempre eu vou te amar. Yeah, yeah, yeah, que dia feliz. Vimos com o Baldez Saraiva, rapaz, ficou legal, hein, Baldez? Oh, que beleza! Meu domingo alegre vai ser. Eu pretendo sair com você. Yeah, yeah, yeah. Que dia feliz! Tchan, tchan, tchan, tchan. Bom demais! Parabéns, meu amigo, você obrigado, foi muito obrigado. Feliz nessa regravação. Mas eu queria que vocês cantassem, você e o Jordel. Ao vivo, que vocês já foram dupla. Aliás, vocês fizeram quantos trabalhos juntos em dupla? De verdade, foi um trabalho, mas trabalho, foi até, né? Bem divulgado, né? Ficou sim, cinco, eu me lembro, anos trabalhando. Muitos shows, muito, né? Muito show, graças. O importante a Deus. É isso. Não gravam juntos, porém continuam amigos, né? Grandes isso aqui é amigos, importante, né? Grandes amigos. Vamos cantar ao vivo, vocês dois? Vamos lá? Vamos lá. Aí, Baldez Saraiva e Jordel ao vivo. Puxei BMW prateada, vamos lá. BMW prateada, vamos lá. Ela foi vista com alguém num carro importado, bebendo de bar em bar pela madrugada. Linda, usando roupas e joias caras. Perdi o meu grande amor, a minha doce amada. Ela trocou meu Camaro amarelo por uma BMW cruel e prateada. BMW prateada fez de mim um sofredor. Sem ela eu não sou nada, só me resta essa maldita dor. Bonito, parabéns. Obrigado. BMW prateada. Isso. É carrão, não é? É carrão. É aquela que tá em frente à rádio ali? É aquela lá. Parabéns. Aquela lá. Ó, deixa eu dar uma voltinha nela depois. Não, isso é pra nós mesmo viajar nela, né? Pra nós andar nela de boa mesmo, né? Enquanto vocês tomam a aguinha, vamos aqui do CD. Beijo do Adeus, da faixa 12 do seu CD. Uma autoria sua, é? É autoria minha. E do Xandó, né? O grande nosso Xandó, amigo Xandó, né? Grande que Xandó. Que o Brasil inteiro conhece, né? É verdade. O Xandó é compositor do Amado Batista. É isso, compositor do Amado Batista. Eu também já gravei moda dele. Então Xandó. Vamos ouvir com Baldez Saraiva, Beijo do Adeus. O meu coração tá chorando no peito, não tem outro jeito, acabei de te perder. Já vem solidão, me querendo sozinho, sem os seus carinhos, invadindo meu viver. Até quando ainda não pensei, vou ficar sem te ver.

Serenamente. Um espaço radiofónico com 3 horas de duração, composto por música calma para relaxar, para sonhar, para serenar. Serenamente. Da meia-noite às 3 da manhã, de segunda a sábado, no Canal 2 da Antena Web. Voltamos com o Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Já estamos de volta, Mundo Sertanejo, hoje recebendo o Baldez Saraiva e o meu amigo Jordel, que toca violão bem, canta bem, é um amigo, um irmão de longas datas, né, Jordel? É verdade. Ô Jordel, você está só produzindo agora, produziu o CD do Baldez, né? E cantando também, claro, né? É, tá ganhando, a música tá na veia. Tá ganhando dinheirinho produzindo CD agora. Tá, é cabra danado. Ô Sertanejo, né, Diego? A gente, acho que como você, que é da área também, é músico, é apresentador, é instrumentista, né? Sim. E a gente entende um pouquinho, né? De produção, De produção, né? Também, né? É verdade. Então, tô aí junto com o Baldez Saraiva, né? Como produtor e como músico também, né? Ótimo, claro. Fazendo acompanhamento para ele, né? Maravilha. E parabéns pela produção, viu? Obrigado, obrigado. Eu queria pedir para vocês cantar aí, ouvir no seu CD, o Baldez. Você regravou também a música Cadê Você? Cadê Você? Eu canto, né, nos shows essa música. Segura lá, galera. Canta um pedacinho para nós aí. Passa e eu sem ninguém. Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui e não voltou pra me fazer sorrir e nem ligou. Cadê você? Apareceu aqui e nem voltou pra me fazer sorrir. Então cadê você? Baldez Saraiva e Jordel no Mundo Sertanejo. Vamos cantar essa música, O Fã, faixa 17 do seu CD. É uma música linda, autoria de Baldez. E o saudoso Nino, né? Nino, nosso saudoso, querido amigo Nino do acordeon, né? Isso. Vamos cantar então. Canta Baldez Saraiva, O Fã. Quando ligo a TV, os meus olhos podem ver o azul dos olhos dela. Nesta hora o coração bate forte de emoção quando ela invade a tela. Seu olhar é tão bonito, brilha mais que o infinito. Sua boca é tão bela. O seu corpo é todo amor. Eu queria ser ator pra contracenar com ela. Mas quem sou eu pra ganhar os beijos dela? Quem sou eu pra fazer amor com ela? Quem sou eu pra ganhar o seu amor? Quem sou eu? Eu sou mais um sonhador. Seu olhar é tão bonito, brilha mais que o infinito. Sua boca é tão bela. O seu corpo é todo amor. Eu queria ser ator pra contracenar com ela. Mas quem sou eu pra ganhar os beijos dela? Quem sou eu pra fazer amor com ela? Quem sou eu pra ganhar o seu amor? Quem sou eu? Eu sou mais um sonhador. Mas quem sou eu pra ganhar os beijos dela? Quem sou eu pra fazer amor com ela? Quem sou eu pra ganhar o seu amor? Quem sou eu? Eu sou mais um sonhador. Muito bem, ouvimos aí com Baldeio Saraiva, hoje abrilhantando o nosso programa Mundo Sertanejo, essa linda canção, O Fã. O Nino, já nos 2 anos que ele faleceu, né? Nosso saudoso amigo Mais Nino. Mais ou menos isso. Que Deus o tenha, né? Tivemos uma grande perca, né? Mas Deus Exato. Toma conta dele lá no andar de cima, né? É verdade. Ô, Baldeio, para os nossos amigos do Brasil inteiro, contratantes, organizadores de shows, promotores, contratar o seu show. O seu show é um show alegre, um show bacana, você canta essas modas todas nos shows. Canto essas e muito mais. E muito mais. É. Qual o contato telefônico, rede social? Fica à vontade. Baldeio, Saraiva e Banda, né? Qualquer lugar do Brasil. O Sim. preço é desse tamaninho assim, Diego. É, né? Baixinho, baixinho. Aliás, eu tô sabendo... Você esteve Sim. em São Francisco, Minas Gerais, Sim. recentemente, onde nós temos a Rádio Beira Rio FM, que exibe o nosso programa com muito sucesso. Um abraço ao espaço. Tivemos fazendo um show de rodeio lá, né? Foi bacana, né? E também eu quero mandar um abraço lá para Bacabal, Maranhão. Isso, nós temos emissoras por lá. Domingo Café, que vai me contratar para fazer um show até o final do ano. Não marcamos uma data ainda, mas é em novembro, tá? Muito bem. E quem quiser contratar o Baldeio Saraiva e banda, né, para fazer um show de qualquer coisa, até aniversário casas do cachorro noturna, a gente faz. Casas noturnas, prefeituras, né? Clubes. É 61-9982-5041. 9982-5041. 9982-5041. O DDD é o 61. Eu sempre digo, nada melhor do que dar o telefone para show cantando. Já entra no clima, né? É mais fácil de gravar, né? É verdade. E Facebook, rede social, Facebook, site. É só, aqui, ó. É só pesquisar, né? Baldeio Saraiva. Baldeio cantor. Baldeio cantor. BMW Prateada. Baldeio cantor. BMW Prateada.com.br. .com.br. Aí, assim, né? É só acessar. Moleza, né? Moleza. E aí, vem a agenda de shows, fotografias. Baldeio, que Deus te abençoe, muito sucesso na sua carreira, tá, meu amigo? Mais uma vez, telefone pra show, pra contratar o Baldeio aí pra sua cidade, fazer um show bacana, viu? Ligue no 61-9982-5041. Vai o Baldeio e banda, e o Jordão Isso. vai também, né? Eu vou, vou dizer, então... vou pedir pra você, sempre que eu peço, pra todos os radialistas do Brasil, Sim. eu nem agradeço você, eu peço a Deus Não por precisa. Você, que te dê bastante saúde amém, pra ajudar amém. Esses cantores amém. Do Brasil inteiro. Tá. O mundo sertanejo. E você recebe... também, eu vou querer fazer um show com você nesse paísão nosso aí, que é maravilhoso. Vamos fazer. O dia que quiser, convida Baldeio com e certeza, Diego Valadares, que o pau quebra, o pau cai a folha. O é isso? pau cai a folha. É isso meu aí, amigo, meu amigo. Sucesso. Obrigado por tudo, tá? Obrigado você, Deus te abençoa, Amém. Volte mais vezes aqui no Mundo Sertanejo. Com Jordão, certeza. Obrigado, irmão. Obrigado, Diego Valadares, um abraço, bom sucesso, mais sucesso ainda, tá bom, que você merece. Amém. Muita felicidade para você, tá bom? Que Deus te abençoe muito. Amém. Volte mais vezes. Sucesso, Baldeio Saraiva e Jordel. E vocês vão, o Baldeio vai cantar BMW Prateada Camaro Amarelo, que é a primeira faixa do CD, né? É isso aí, Diego. Canta, Baldeio Saraiva, no Mundo Sertanejo, BMW Prateada Camaro Amarelo. Vamos lá. É isso aí. Bebendo de bar em bar pela madrugada.